19189, reduza para 2609. 2609. confirmado. A quantas janelas de Deus? Sou 9189, deixa eu ver 3, meu pai, registro no 08. Eu vim para 2009. Já está com 199, fechado 3, meu pai, 100-18, vou 9189. Vou na linha 9900, vai seguir tráfego agora na sua posição de 11 horas, 10 milhas, rumo sudeste, está sob o nível de 10050, descida tráfego da companhia Boeing 737. Localizador, o voo 645. Voo 645, chama todo, frequência 1-9-5. 1-9-5. E a frequência 1895. 8-9-5. Tanto 18-9-5, voo 645. Voo 9189, deixa para 2010, autorizado em 963, reporte estabilizado. Estabilizado, voo 9189. Zero 43, aciona a identificação, deixa ali, chega da ponte até 4 mil pés, o lixo no 07. Zero 989, estabilizou? O pé acima da rampa, uma testada. Zero 989, chama a terra frequência 1-9-5. Zero 995, obrigado. Eu me acordo. 35 Solos 30, 121 Delta 9, Olivar. 209, boa.